Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, o episódio de hoje, o número 19, que o título é um pequeno jogo de palavras, chama A Cota do Marketing Esportivo, e nada mais justo que, além de mim, Vitor Gama, também está com a gente aqui, Rafael Cota. Salve, salve rapaziada, tudo bem? Prazer aí, belo trocadilho. Vamos que vamos. Então vambora. E conosco, né, como não poderia faltar, Igor Roale. Bom, fala galera, como sempre, aquele texto de início que não faz o menor sentido, assim como o nosso convidado já ilustrou bem, é o momento Pedro Bial do programa. Então, vamos lá. Achei que era o convidado que não fazia o menor sentido, tudo bem. Não, estamos no dia 4 de setembro de 2018, isso quer dizer que faltam 118 dias para você seguir o nosso podcast ainda esse ano, e em 1962 nasceu um dos ícones do futebol brasileiro, um trator indomável que trabalha na beira do gramado. O nome dele é Argel Fuchs, dono de frases marcantes do nosso futebol, como: já passei lá no inferno, dancei com o diabo, ele olhou pra mim e ficou com medo, e se Deus quiser e Deus quer, a gente arruma a casa e passa o trator por cima dos caras. Hoje Argel completa 56 anos, e além de Argel Fuchs, Ferreira Carrasco, Kurzawa, Raul Abiol e Beyoncé. Só isso. Acabou? Acabou. Beleza. Então, parabéns. Parabéns, Argel Fuchs. É. Não, e a todos os citados, vai que a Beyoncé tá de bobeira e ouve a gente aí, né? Exato. Não dá pra duvidar dessa internet. Então vamos pro nosso primeiríssimo quadro do dia, Acabou de Acabar. Então, Acabou de Acabar hoje é curtinho, até porque a gente tá gravando dia 4 de setembro, uma terça-feira, e absolutamente nada aconteceu hoje. Porém, recentemente, ontem e antes de ontem principalmente, tivemos as definições dos indicados do prêmio da FIFA e também uma entrevista com o técnico. Foi com o técnico ou foi com o diretor, Igor, do Estrela Vermelha? Foi com o diretor do Estrela Vermelha. É, o diretor do Estrela Vermelha, que está no grupo do Liverpool, da Champions League, falou sobre o fato do Shaqiri, como a gente já comentou no episódio da Copa e tal, aquela situação toda que existe entre o Kosovo e a Sérvia, e que ele, enfim, fez as comemorações, aquelas coisas todas. Também tem a situação da Albânia, né? Situação muito complicada, e o Liverpool vai jogar lá dentro, né, cara? Aí o diretor citou que, para ele, especialmente, seria uma pressão psicológica muito grande jogar dentro do estádio do Estrela Vermelha, que, inclusive, tem como apelido Maracanã. É, o diretor lá, o dirigente do Estrela Vermelha, disse que vai ser praticamente impossível do Shaqiri conseguir jogar futebol lá, porque a torcida vai ficar o dia inteiro no pé dele, desde o momento que ele pisar na Sérvia até o momento que ele entrar em campo, enchendo o saco dele. Então, quer dizer, é porque a gente falou disso no outro episódio, e é bom ressaltar, porque vai ser um encontro maneiro, um duelo, além daqueles que a gente citou no último episódio, muito interessante se ver na Champions League esse ano. Ah, eu tenho uma informação aqui, desculpa interromper vocês. Não, mas nada, o... vai que é tu. Mas o, você falou que o estádio do Estrela Vermelha é conhecido como Maracanã, e o Pet já jogava no Maracanã antes de jogar no Flamengo. Sim, já tá acostumado, né? É, jogou lá no Estrela Vermelha, então... É, jogou muito tempo lá. Sim. E outra coisa que eu lembrei aqui, que a gente até comentou no último episódio, a Coreia do Sul, né, cara, foi campeã lá da Copa Asiática, então o Son e todos os outros jogadores não vão precisar servir, o que é uma pena, mas é bom também, porque eu queria ver o que ia dar caso, sei lá, a Coreia fosse vice-campeã, mas aí acabou que deu tudo certo. Tudo bem que a Coreia tava com força máxima, os outros times estavam entrando meio mixos assim para testar os jogadores, e como eu disse no começo aqui, as indicações do prêmio da FIFA, negão, vamos começar do começo, como é que vamos fazer? Ah, começa do começo, diga suas ponderações sobre Luka Modric figurar entre todos os prêmios desse ano. Nossa senhora. Não, primeiro, se o Rafael tiver alguma coisa a falar sobre isso, esses três finalistas do prêmio do melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e, inacreditavelmente, Luka Modric. Cara, inacreditavelmente, então você é contra o Luka Modric lá. Porra, pra caralho, meu irmão, muita coisa. Então, pra melhor do mundo, muito. Não, eu acho que pela primeira vez em muito tempo a FIFA foi justa. Porque, assim, discordando um pouco de você, o Modric fez uma puta Copa, jogou pra caramba na Copa do Mundo, pra mim, né, eu achei. E parece que pra FIFA também. Então, eu achei que foi bem justo. Acho que o fato do Neymar não estar nos três melhores se deve muito também, não só à Copa, mas ao fato da lesão dele, né? Que ele, enfim, ficou muito tempo afastado dos gramados. E obviamente a Copa dele também, acredito que foi muito prejudicada por conta dessa lesão. E o Salah, meu irmão, o Salah deitou na Champions. Então, assim. É, o Salah foi incrível mesmo. E o Ronaldo é o Ronaldo, né? O Ronaldo não dá. E assim, acho que a temporada do Messi foi bem abaixo do que se espera dele. A Copa do Mundo foi muito. Ele foi muito mal na Copa do Mundo. A Copa pesa tanto nessa escolha da FIFA, que tanto. A gente estava comentando antes do programa começar que o vídeo de divulgação dos três finalistas, eles aparecem com as camisas das seleções, eles não chegam nem a aparecer com a camisa do clube. Tá lá o Salah com a camisa do Egito, Cristiano Portugal e o Modric da Croácia. Curiosamente, o Salah não fez nada no Egito, né? Sim. E no próprio site da FIFA também, os jogadores estão todos, porque eram 10, né? Aí os três finalistas e os outros 7 estão todos com os uniformes das seleções. E, cara, a parada do Messi, que eu acho assim, é que por mais que a temporada dele realmente foi muito abaixo do que a gente espera, mas ainda assim ele foi o artilheiro da Europa na temporada. Ele, sei lá, não consigo entender o Modric na frente do próprio Griezmann, na frente do Harry Kane. É óbvio que ele fez uma temporada incrível, o Kroos foi vice-campeão, o Real Madrid foi campeão da Champions, mas eu não achei que ele tivesse tido tanta influência assim nos times como pra merecer esse lugar, mas... Eu entendo o seguinte, até desculpa me prolongar aí, enfim, mas eu entendo que o Messi, quer dizer, o Messi na Argentina, na seleção da Argentina na Copa do Mundo, foi muito mal. O Modric foi muito bem, mas você falou do Griezmann, ele falou do Harry Kane. Tanto o Griezmann quanto o Harry Kane tiveram ao lado deles um time sensacional. Entendeu? Sim, tanto na Copa do Mundo, como também só na Copa do Mundo, no caso do Kane, mas o Modric não. O Modric tinha um time muito limitado com ele, muito limitado mesmo, a gente sabe disso. Assim, o Mandzukic é um grande atacante, aquele menino do Barcelona, que agora me faltou o nome, que também jogou bem na Copa, como chama? Rakitic, também é um ótimo jogador. Mas assim, é incomparável o que o Modric tem ao lado dele do que, por exemplo, o que o Griezmann tem ao lado dele, né? Mbappé, Pogba, o menino lá, o volante, o Paulinho da França. Lembra o Paulinho Mentirinha do Flamengo? Ele é o Paulinho Mentirinha da França. Jogou pra caramba. Então assim, o time da França foi muito mais um time do que o da Croácia, que teve um cara assim, brilhando... Não vou dizer sozinho, mas praticamente sozinho. O que pesou foi o fato do Luka Modric levar uma seleção de pequena expressão para uma final de Copa do Mundo. E aí você pega disso como símbolo o capitão do time, o cara que jogou todos os jogos, o cara que jogou todas as prorrogações, o líder ali dentro de campo. Assim como, por exemplo, Oliver Kahn já esteve numa final de melhor da FIFA, Cannavaro foi melhor do mundo. Eles pegam jogadores que são referências para aquelas seleções dentro de campo, e dentro da competição, e colocam ela para disputar com os grandes nomes que, de fato, fizeram temporadas melhores. O Salah e o Cristiano, em números, fizeram uma temporada muito melhor do que a do Modric. Mas a gente também não pode esquecer o último detalhe, assim, que eu vou interromper vocês, desculpa, Mas é o fato do Modric ser também campeão da Champions, né? De ter jogado ao lado do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Então, mas não só nessa, no, nesse ano da FIFA, mas em como os outros anos de Copa. Sei lá, é meio esquisito assim, porque obviamente a Copa tem um peso muito grande, né, pra essa lista, pra isso tudo. Mas parece que meio que esquecem aqueles outros 11 meses que as coisas aconteceram, entendeu? Então, uhum, assim, o Modric, dentro do próprio Real Madrid mesmo, ele foi muito importante e tal, mas só que ele, eu, principalmente pelo que eu acompanhei, pelo que eu me lembro também, ele não era aquele cara, tipo, indispensável no meu campo. Tipo, ele conduzia o jogo, ele dava aquela cadência do jogo, mas eu não achei ele tão influente assim, como o Griezmann foi para o Atlético de Madrid, como o próprio De Bruyne foi no Manchester City. Eu não achei ele tão influente assim no campo, mas, óbvio, que o cara merece pra caralho. Ele é, pra mim, particularmente, um dos melhores meio-campos que eu já vi jogar em muito, muito tempo que eu assisto futebol. Mas enfim, faltou o Messi pra mim. Eu sou do clube do Messi, mas... Não tô aqui pra discordar do Tite, porque esses três foram voto do Tite e eu tô com o Tite. Ué, mas o Tyson também foi escolha do Tite aí. Mas foi escolha pra melhor do mundo ou escolha pra seleção? Ah, eu acho muito mais nocivo pra gente o cara ser escolhido pra seleção pelo Tite do que ele ser pra melhor do mundo. Mas então também, tudo bem. Essa é a indicação dos três jogadores masculinos de futebol. Aí temos também as indicadas para o prêmio de melhores jogadores, que temos a Ada Hegerberg, da Noruega, a alemã, nossa, eu não vou conseguir nunca falar esse nome, mas o sobrenome dela é Marozan, e a 14ª indicação da Marta para o melhor do mundo da FIFA, que é um número não tenho nem palavras para esse número, para uma pessoa que é 14 vezes indicada a um prêmio de melhor do mundo. É só para te ajudar no sotaque aí, cara. Foram indicadas para prêmio de melhor jogadora de futebol a Marta pelo Brasil, a Marta da Noruega e a Marta da Alemanha. Perfeito. As Martas dos países são sempre indicadas, né? Exatamente, porque a Marta, meu irmão, a Marta é o Pelé do futebol feminino, não tem como. Cara, 14 indicações é muita coisa, cara, que isso. Isso. E 5 prêmios ainda. Sim. Não, e teve temporada que foi injusta dela não ter ganho prêmio. Acho que pra Marta, cara, Marta falta um título expressivo com a seleção, entendeu? A gente tem a Marta, não falta assim, não falta por falta de vontade, falta porque ela merece. É como o Zico merecia uma Copa do Mundo, mas não deu. Se não der pra Marta, tudo bem, não vai tirar esse estigma positivo dela de ser a melhor jogadora de todos os tempos até então, né? Mas ela as coisas que ela faz dentro de campo, como ela é avançada em relação às outras meninas que jogam com ela, e ela já jogou contra grandes adversárias e também junto com ela, né, jogaram também algumas das melhores jogadoras de todos os tempos. Cara, ela sobressai demais. E a Marta já foi campeã da Copa América, né, com a seleção brasileira. Só que falta esse título mundial pra ela, né? Falta uma Olimpíada ou um Mundial, é isso que falta. Mundial, é isso que coroa a passagem dela no futebol como um todo, né? Sim. Dando sequência à premiação, os três melhores técnicos estão entre Zinedine Zidane, tricampeão da Champions League, Didier Deschamps, técnico campeão do mundo pela França, e o Zlatko Dalic, técnico vice-campeão do mundo pela Croácia. E aí, cara, eu não tenho preferência, não. Acho que qualquer um que ganhar vai ser muito mais que merecido, né? Tem o Zidane do Real Madrid, o Zidane da França e o Zidane da... É sempre, cara, o melhor, só que um de cada país, né? Não, mas é que o Zidane, o que ele fez no Real Madrid... Cara, o técnico estreante, ele é o quê? Tetracampeão? Trio tetracampeão? Tri seguido. Pois é, da Champions League, cara. O cara estrear como técnico e conseguir essa façanha, meu irmão. O primeiro e largar no meio. E largar no meio. Largar no meio, assim. Largar no meio, que eu digo assim, largar no início, né? Porque são 3 anos, mas assim, o cara tá no início ali de uma carreira. Então, cara, eu sou muito fã do Zidane, eu sempre fui fã dele como jogador. Aliás, sempre odiei ele como jogador, né? Fudeu pela França, sempre ferrou a gente. Mas fora da França lá, o cara jogou muita bola, irmão. E agora, como treinador. Sabe o que é mais interessante do Zidane? O Zidane, ele não é um... Pode até ser um estudioso do futebol. Coisa que eu acho que ele não é. Mas ele faz o jogo mais simples possível. E por isso que dá certo. Sim, eu acho que é por aí, entendeu? Ele não... E, inclusive, aqui no site da FIFA, eles dão características, né? Pra cada candidato a esses títulos. O do Zidane tá que ele saiu do Real Madrid com 70% de vitórias, cara, em 3 anos ele tem 70% de vitórias no é, mas todos aí, os jogos, né? É muita coisa, mas aí a gente tá. Acho que aí muita coisa comparada ao que a gente tem no Brasil. Porque na Espanha, óbvio que ele vai ter isso. Porque é Real Madrid e Barcelona. Não tem Atlético de Madrid ali, belisca de vez em quando, mas é Real Madrid e Barcelona. Então esses números aí não pra mim, assim, sinceramente, não traduzem. O que o Zidane é, entendeu? Porque provavelmente o técnico do Barcelona deve ter 67, 65% de aproveitamento, sabe, de vitórias. Então, assim, o campeonato espanhol é muito fraco tecnicamente. A distância entre Real Madrid e Barcelona é muito grande. Não é que ele é fraco, mas assim, não é difícil acompanhar grandes goleadas de 6, 7, 8 a 0 no Campeonato Espanhol, porque a distância é muito grande. O Real Madrid e Barcelona tem muito dinheiro, investem muito dinheiro, tem um grande time, o Atlético Madrid um pouco menos, e o resto, enfim, fica muito lá embaixo. Então, é comum você ver essa quantidade aí. O negócio é que você, eu acho que o que mais traduz é o cara tem 100% de aproveitamento na Champions League. Sim, disputou 3 e ganhou as 3. Exatamente, então é isso aqui. Só. É isso, e então se ele tem isso, o percentual dele de vitória deve estar perto ali de 80%, 90%, porque ele não perdeu, provavelmente. Quer dizer, ele perdeu aquele jogo da Real Madrid, aquele jogo contra o Juventus, perdeu um outro jogo, mas meu irmão, o cara ganhou mais do que perdeu. Mas muito mais. Então, esse é o aproveitamento mais importante para mim a ser levado em consideração no caso do Zidane. E pra gente fechar aqui os indicados, tem a última premiação do dia, os indicados para melhor técnico do futebol feminino, que tem o Reinaldo Pedros, técnico do Lyon, a Asako Takakura, técnica da seleção do Japão feminino, e a Sarina Wegman, técnica da Alemanha também. Maior decepção foi não ter o Vadão nesses 3, né? Ele tava entre os 10, mas não ficou entre os 3 finalistas. É um título de expressão, faz falta. aí eu não tenho como opinar. E aí... Acabou, né? Acabou de acabar. Tem os melhores goleiros também. Rapaz, aqui no site da FIFA não tá aparecendo os melhores goleiros. Mas enfim, não, eu tô vendo o lugar errado. Os melhores goleiros estão entre Courtois, Lohri e Kasper Schmeichel, que, cara, eu não consigo entender também. Cara, mais uma vez a Copa do Mundo pesando, daquele jogo da Dinamarca. Foi Dinamarca e Croácia, que foi um jogaço, que teve disputa de pênalti, que ele agarrou muito. E a Copa do Mundo pesando mais uma vez nessa decisão da FIFA. Pegou 3 pênaltis. No caso dele, eu acho um pouco injusto, porque o cara saiu o quê? Nas quartas, né? E ele fez grandes jogos, mas ele tá ali nitidamente por conta de um grande jogo que ele fez, né? Sim. E aí você não leva em conta a regularidade do cara. Por exemplo, é que a temporada lá é diferente daqui. Mas se a temporada fosse pegada do início do ano até agora, eles só pegam times europeus. Mas eu acredito que o Diego Alves deveria estar aí pela quantidade. Se você pegar do Flamengo mesmo, assim, a quantidade de defesas que esse cara fez nesse ano, inclusive agora contra o Cruzeiro, aquela outra defesa que ele tirou de, praticamente de dentro do gol. Do Thiago Neves. Enfim, defesas de pênalti. Cara, ele tá muito bem no ano. Então, assim, é óbvio que eles não vão olhar aqui pro Brasil. Mas qualquer premiação nesse ano que não tenha o Diego Alves entre os três melhores goleiros é uma premiação injusta para mim. Mas assim, olhando para fora, você tem que olhar também o como é o nome do goleiro do Liverpool mesmo? Foi bem Carlos. Esse ano. Não. Agora não. O que, da final? O Karius. O Karius. Ele foi bem, na final ele foi mal, mas ele foi bem durante o ano. Sim. O próprio Navas também agarrou muito bem esse ano, entendeu? O próprio Alisson, pô. O Alisson ficou na... Ele foi eleito um dos melhores goleiros da Champions League, logo assim que acabou o campeonato. Eu acho que ele foi o melhor goleiro. Fez a temporada... Foi o melhor, né? Foi, mas chegou na Copa do Mundo, eles chutaram duas bolas e ele deixou uma passar aqui no fundo. Pois é. Essa premiação de ano de Copa é muito estranha, cara. Foi o que o Rafael acabou de falar. O Schmeichel, ele ganhou, ele tá nessa lista por causa de um jogo. E o Diego Alves, Alisson, o próprio De Gea, o próprio Navas, que fizeram temporadas incríveis. Com certeza, se o Alisson fizesse uma grande partida, ele estaria no lugar do Kasper. Com certeza. Pô, mas o Kasper só fez uma grande partida porque a defesa da Dinamarca é a merda, meu irmão. Aí ele conseguia chegar na bola. Entendeu? Mas ele essa é a diferença. Não, eu acho isso, entendeu? Eu acho que no caso dos goleiros aí, tá, há uma certa injustiça na história. O Navas não tá aí, o Navas foi decisivo no Real Madrid, inclusive no jogo contra a Juve, né, lá no Bernabéu, enfim. Acho que ele fez boas defesas. Durante o ano, com certeza, fez ótimas defesas. Agora, o Courtois, perfeito. Lloris, mais ou menos, mas o Courtois, esse é o prêmio que é barbada, né? É. Esse é o Tem como não ser o Courtois. Não tem como não ser o Courtois, não tem como. Então, embora o Chelsea não tivesse feito uma temporada sensacional, mas na própria Copa do Mundo, né, porque a gente vê que tem muito peso. Courtois agarrou pra caceta. Mais que o Schmeichel, muito mais que o Lloris, que até foi campeão do mundo. Na real, ele foi o melhor goleiro da Copa do Mundo, né? Ele recebeu o prêmio de melhor goleiro. Não, mas pra mim ele realmente foi o melhor goleiro. Acho que ele foi o mais constante, o que fez mais defesas. A defesa da Bélgica não era grandes coisas, então isso ajuda. Ajuda ali a eleger um bom goleiro quando a tua defesa não é tão boa, porque a bola vai mais no gol e você tem mais destaque. Então, assim, isso conta a favor dele. O Kompany é um bom zagueiro, mas já tá sentindo o peso da idade, já tá meio lento e tudo mais. E o Courtois tem... Acho que desde aquela temporada que ele tava no Atlético de Madrid pra cá, ele tem sido... um dos grandes destaques do futebol mundial, assim, se não for o melhor goleiro do mundo nesse tempo todo, pelo menos um dos melhores ele tem que sempre ser. Então eu acho que esse prêmio é barbado. Esse de goleiro é muito difícil, não dá pro Courtois. E nessa época, né, que o Rafael citou, desde quando ele saiu do Real Madrid, também Atlético. Atlético de Madrid, desculpa. Se o Neuer tivesse 100% a temporada inteira, se o próprio Buffon tivesse, que por mim, problema nenhum se o Buffon tivesse entrado nessa lista. Não. Fez uma temporada muito boa na Juventus também. Uhum. Mas assim, entre Lloris, Schmeichel e Courtois é baba. Não tem outro resultado que possa dar. Não. Então, vamos para a nossa grandíssima e queridíssima pauta. Então, como todo mundo já viu no título do programa, né, que está basicamente, vamos comentar sobre marketing esportivo, esse mundo da comunicação que fez ou outra, eu e o Igor, a gente dá uma malhada, né, porque o Igor faz publicidade, eu faço jornalismo, então, vez ou outra a gente cita uma coisinha ou outra aqui, dando a criticada, porque, inclusive, está muito difícil atualmente acompanhar alguns periódicos esportivos. E para quem não sabe, o Cota, ele é CEO da Ocean Digital, né, Rafael? E se você puder, cara, falar um pouquinho pra galera como funciona a empresa, o que eles fazem, os clientes, de onde veio essa ideia, porque ontem, eu acho, eu vi uma entrevista sua no da Unicarioca, Unirio, que você falou que você estava trabalhando no Flamengo e aí você criou essa empresa a partir de uma demanda que não existia ainda, mas aí vocês criaram a empresa mesmo assim. Isso, não, então, não sei que horas vai ser lançado o podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, aos que me ouvem, muito obrigado, aliás, aos que nos ouvem, muito obrigado. Então, cara, eu trabalhei no Flamengo, né, de 2009 a 2011, lá no Flamengo eu cuidei durante um bom tempo do Twitter do clube, participei ali da elaboração da criação do Facebook do Flamengo, a partir de uma observação que eu fiz que em 2010, quando eu fui ver um jogo da NFL, fui convidado por uma agência gringa para ver um jogo da NFL, no estádio, inclusive, que o Brasil vai jogar essa semana, né, lá em Newark, né, que é do lado de Nova York. Aliás, pô, o estádio, a estrutura do estádio maravilhosa. Isso há 8 anos atrás, hoje em dia deve estar ainda melhor. Quem for assistir o jogo, se puder ter oportunidade, presta atenção nos telões. É um telão de LED fininho em cada escanteio. É bizarro, o negócio é gigante, muito grande. E aí, cara, nesse jogo eu observei que os times, foi um jogo do Giants, os times eles estavam colocando, ao invés dos seus sites, ao invés de NFL.com, qualquer coisa, a página facebook.com/Giants. E essa coisa me chamou a atenção e eu comecei a observar e vi que lá nos Estados Unidos o Facebook já tinha substituído em muito vários sites de grandes empresas, grandes clubes e tudo mais. Os caras já não estavam mais usando os sites e usavam as redes sociais, especialmente o Facebook. E aí eu notei que isso seria um divisor de águas e cheguei no clube na volta dessa viagem e avisei pro pessoal que a gente deveria criar o Facebook do Flamengo. Na época a ideia não foi levada muito a sério, porque o Facebook ainda não era tão popular. Começou a se popularizar aqui no Brasil em 2009, eu acho. E aí 2010 ainda não era uma coisa muito popular o Facebook e tal. E aí eu vendo a possibilidade de criação, porque existiu também um divisor de águas no Facebook entre desculpa, uma rede social puramente para usuários, né, para pessoas, e aí as pessoas começaram a criar perfis para as empresas, e o Facebook enxergou nisso uma oportunidade de negócio e começou a criar as fanpages, que eram as páginas oficiais de empresas, que não tinham limite de amigos, ao invés de ter aquela interação de perfil, era uma interação de curtir e compartilhar, mas você não seguia de volta todo mundo, então você não tinha no seu feed todo mundo ali. E aí, por isso, as empresas começaram a migrar para o Facebook. E foi então que, acho que 2011, lançamos lá o Facebook do Flamengo, e hoje é o maior Facebook de clubes do Brasil. Tá sempre ali rivalizando com o Corinthians, às vezes passa, às vezes não passa, tudo mais. E em 2011 também eu enxerguei a possibilidade de fazer exatamente isso, mas para os atletas. Criar perfis para os atletas nas redes sociais. Né? Alguns já tinham Twitter, não existia o Instagram. Na época, ou pelo menos, ainda não era popular no mundo. E aí, eu saí do Flamengo, montei a agência, nosso primeiro cliente foi o Léo Moura. E ainda é nosso cliente até hoje. Boa. Então assim, a gente anteviu uma demanda, como você mesmo disse, que na época não existia, e quando nós lançamos a Ocean, muitas outras pessoas vieram nos procurar para fazer parte do projeto e em seguida lançar seu próprio projeto de agência, né? Então na época também depois que eu lancei a agência, houve um boom de agências. O Deco, ex-jogador do Barcelona, lançou uma. Enfim, a Trafic lançou uma. Enfim, foram várias agências criadas na época. A concorrência era muito grande. Só que durante esse longo tempo, a maioria das agências fecharam. E a gente continua... Ou mudaram o negócio, né? Não necessariamente fecharam, mas mudaram o negócio. E a gente acabou mudando também o negócio, mas a nossa expertise continua sendo marketing digital. E hoje em dia a gente não faz apenas marketing digital. Desde a chegada do Diego ao Flamengo, a gente cuida de vários aspectos da carreira do atleta. Então, no caso do Diego, a gente cuida da assessoria dele, assessoria de imprensa, né? Marketing online, offline, promoções, eventos, tudo isso, tudo relacionado à carreira do Diego, fora das quatro linhas, somos nós que cuidamos. Não sou empresário dele, mas fora isso a gente cuida de tudo e a gente está sempre antenado nas novidades aí para não deixar nada escapar. E por ser referência, as próprias redes sociais nos procuram para iniciar trabalhos. Então, por exemplo, quando o Twitter lançou lá o Moments do Twitter, nós fomos com o Oscar, que na época era do Chelsea, Oscar, Fernandinho e Douglas Costa, eu acho, foram os primeiros brasileiros a participar do Moments. Do acho que é Moments, né? Do Twitter. Aquele raiozinho, né, de coisas importantes acontecendo. Exatamente, é. Quando teve o lançamento das lives aqui no Brasil também, nós participamos das primeiras lives. Então, assim, a gente está sempre sendo chamado também para propor novas ferramentas para o público em geral. Então, isso é bacana, é um reconhecimento de todo mundo. Inclusive, gostaria de agradecer muito pelo convite de vocês. Muito obrigado. Duas coisas que eu queria citar aqui antes do Igor fazer a pergunta dele é que, primeiro, dá pra ver que, embora vocês tivessem visto uma demanda que ainda não tinha aqui no Brasil, vocês também não deixaram de se atualizar, vocês não ficaram empacados em uma coisa só, tanto que você mesmo disse que vocês faziam essa parte de marketing digital, mas hoje também com o de assessoria, marketing offline, marketing online, etc. E a segunda coisa que eu queria comentar é que eu não sei se você vai lembrar, mas quem é meu amigo íntimo, assim, que me acompanha e tal, no final do semestre passado, o Diego estava fazendo uma parceria com a Reserva e de uma linha da Reserva, né, de blusa. E aí a minha namorada, Malu, na época trabalhava, né, tava tomando conta desse projeto para eles na Reserva, inclusive foi a Malu que fez esse meio campo pra gente gravar o programa hoje. Uhum. E aí, na época, antes da gente criar o podcast, ter a ideia do podcast, eu fazia pequenos vídeos assim no Instagram após os jogos do Flamengo. E também, vale ressaltar pra galera que tá ouvindo, o Rafael Cota, que é uma tristeza pro Igor, ele é tão flamenguista quanto eu, então esse episódio aqui é 100% clubista, tá? A gente não tem obrigatoriedade nenhuma em não ser clubista, deixando claro que sempre isso, o programa é nosso, a gente vai falar dos clubes que a gente quiser falar. E eu fazia na época vários videozinhos, seja irritado, seja feliz pra caralho, enfim. E o Diego, especificamente, eu tenho um grande amigo meu aqui que estudou com a gente, o Pedro, desde 2009, quando começou a falar que o Diego ia pro Flamengo, o nosso sonho era realmente o Diego ir pro Flamengo. E passado isso, essa história toda, todos meus amigos meus sabem dessa minha, como é que eu posso dizer, da forma que eu sou fetiche. Fã, né, do Diego, desse fetiche, idolatria. Isso. Vamos botar uma coisa mais hétera. Isso, óbvio. Não precisa nem ser, não. Fetiche, idolatria, o que quiser que seja. Pelo Diego. E aí, cara, a Malu conseguiu, falou com você, eu acho, e tal, sobre os vídeos e tal, e coisas e tal. E aí você mandou o meu Instagram pro Diego, e aí eu tava numa aula, ele tava convocado, ele tava fazendo aquele jogo que foi lá na França. Sim. Tava concentrado lá e tal. Aí eu tô numa aula, minhas aulas são à noite, né, aqui no Rio. Aí eu tava sentado na aula, assim, aula de direito, uma aula importante, uma aula séria e tal. Aí aparece nada assim, Diego Ribas 10 curtiu a sua foto. Aí eu falei, ah, mentira, mentira. Aí a aula acabou pra mim ali naquele dia. E logo um tempo depois também, acho que foi a Dani que entrou em contato com você, ou até a própria Malu, pra pegar uma blusa autografada dele. Na época eu fiz um monte de snap, marquei todo mundo, cara. Então, agradecer pra caralho. E só pra fechar, né, esse papo, porra, fiquei feliz pra caralho, tem uma blusa aqui até hoje. Porra, muito obrigado mesmo, porque parece que não, mas, sabe, de uns tempos pra cá eu comecei a sei lá, quando tem algum cara profissional que eu gosto, alguma pessoa que eu sou fã, eu falo mesmo, porque eu acho que é importante isso também pra gente. Sim, e, porra, sim. Foi muito importante pra mim, cara, uma curtida que não parece porra nenhuma do Diego, foi muito maneiro. Mas, vamos voltar à pauta. Uhum. Igão também tem as suas perguntas. Fala com a gente, Igão. Só pra deixar claro, eu lembro de tudo isso. Vamos lá. Ah, boa. Valeu. É. Bom, eu vou sempre puxar pro meu lado publicitário de ser, né? Então, eu tenho uma dúvida um pouco não, bastante pessoal, que é, por exemplo, até que ponto o atleta ou o próprio gestor da carreira do atleta pode intervir numa peça publicitária? Eu tenho como exemplo aqui a campanha recente do Premier, que o Diego participou, o Hever participou, o Rodinei participou, uhum. Que o Rodinei fazia uma aula de spinning, sei lá, que ele era o professor. Sim. Era um papel um tanto quanto ridículo, mas a minha pergunta é, até que ponto, por exemplo, se colocam o Diego na situação do Rodinei, ele fala assim, não, eu não quero, mas vão falar, não, você é atleta do clube, entende a pergunta? Essa linha tênue entre o atleta e a criação publicitária. Sim, sim, não, olha só, na realidade, a gente influencia bastante nas escolhas publicitárias. Nesse caso específico, a gente não se envolveu porque foi uma coisa do clube, porque o clube, pouca gente tem essa noção, mas o maior patrocinador dos clubes atualmente é a televisão, o maior, de qualquer clube. Nenhum patrocinador paga o que a televisão paga aos clubes. Então, por conta disso, eles fizeram lá no Media Day essa propaganda, que ficou muito legal, e o Diego participa, e outros jogadores também, então foi muito legal. Mas eu tenho exemplos de alguns momentos em que a gente teve que atuar para que... Porque é o seguinte, quem cria, quem faz as criações, não necessariamente entende de futebol. E às vezes existem algumas piadas implícitas em alguns momentos que você não quer que seja piada. Então, por exemplo, o Diego fez uma publicidade recente em que ele aparecia numa posição muito ingrata, né, na foto, né, meio agachado assim, e o ângulo da foto foi ruim porque deu ênfase a bunda do Diego. O Diego tava vestido e tudo mais, mas deu ênfase. Sim. A isso. Então o ângulo tava muito esquisito. E eu falei assim, Diego, eu não vou aprovar isso do jeito que tá, porque as pessoas vão criar memes com isso. E toda vez que você perder um jogo e um jogador for bem, eles vão botar o jogador carcando você. Atrás dele. Exatamente. Né, nessa. Né, numa montagem. Então eu vou dar uma cutucada aqui e vou dizer que a gente não vai à frente desse jeito. E aí ele falou, não, tranquilo, Rafa, eu não tinha nem pensado nisso, você tem razão, vai em frente. E aí eu fui em frente e falei, ó, se vocês quiserem a gente inverte, usa essa história, essa foto no story, que não vai fazer tanta diferença, né? Não fica ali direto, se o cara quiser tirar o print ali, a qualidade vai ficar ruim mesmo, então ele não vai conseguir fazer muita coisa. E aí a gente inverte, e aí usa essa foto que vocês queriam pra timeline, a gente usa no stories, e a outra foto na timeline. Aí os caras entenderam, e o Diego foi o único cara que não teve dessa peça publicitária, não foi o único cara que não teve a foto nessa posição ingrata usada. E outras coisas também, enfim, o Diego é um cara que tem uma postura muito firme em relação a drogas, em relação a exemplo, então assim, também já foi solicitado a ele uma publicidade com bebida com valor bastante significativo e ele recusou. porque realmente ele é preocupado com o exemplo que ele passa para as pessoas, especialmente para as crianças. Mesmo essa campanha publicitária não ter uma má influência direta nas crianças, enfim, até porque ia ser vinculada nas redes sociais, e na rede social você tem como selecionar o público-alvo, né? Às vezes, o menor de 18 anos não vai ver, mas ele não quis, não topou. E em outras vezes ele foi solicitado que ele republicasse ou repostasse ou interagisse com cantores que fazem muita música relacionada à maconha, à violência e tudo mais. E a gente também orientou ele, por não conhecer, obviamente, a não participar do jeito que estava sendo solicitado, entendeu? Porque não faria sentido o tipo de participação que estava sendo solicitado. Então, a gente também já recusou propostas grandes por conta de um posicionamento de mercado no Diego, porque o Diego é um jogador diferenciado. O Diego é um jogador que está mais para o Kaká, né, em termos de classe, estilo e até influência, do que... Mas o Kaká não tem a barba do Diego, vale ressaltar isso aqui também. Vale ressaltar, e teremos em breve uma novidade sobre a barba do Diego, que vocês vão acompanhar aí nos próximos dias. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai trabalhar com um jogador de futebol para uma marca específica, a marca, às vezes, você recebe muita proposta, né? Um cara como o Diego recebe muita proposta de muitas marcas para fazer publicidades e anúncios. E algumas vezes, em alguns momentos, essas marcas são marcas muito populares. E não é o estilo que a gente quer passar, e não é o estilo do Diego, entendeu? Embora ele, obviamente, não tenha nenhum problema com isso. Mas quando você vai atrás de marcas mais luxuosas para publicidade, elas têm um certo preconceito com o jogador de futebol, porque o jogador de futebol, na ideia delas, na ideia retrógrada de algumas delas, diga-se de passagem, ele atinge muito o público C, D, E, e não está ali no AB ou no ABC, entendeu? E no caso do Diego, assim como eu disse, como no caso do Kaká, não é verdade. Esses caras atingem sim o público A, o público B. Sim, com certeza. E então a gente tenta selecionar para que a gente tenha, para que a gente mostre essas marcas quando a gente vai atrás delas, por exemplo, marcas de joalheria, a própria Hugo Boss, por exemplo, que a gente tem uma parceria com o Hugo Boss, eu não posso me associar a uma marca extremamente popular, entendeu? Não que o Sim. Diego não use ou que o Diego tenha preconceito, não tem nada a ver isso. Mas é uma questão de posicionamento de mercado. E aí outros atletas são diferentes, sabe? Tipo, tem atleta que é bom para fazer anúncios com marcas engajadas. Tem atletas, ou personalidades, tá? Não só atletas, mas personalidades que fazem, que estão aptas a fazer propagandas de produtos orgânicos. Não, entendeu? Então, tipo, se você for buscar uma celebridade para fazer campanha, quando você vem com uma marca que quer anunciar um produto vegano, ela não pode ir atrás de uma pessoa que não come, que não é vegana, senão ela não atinge o alvo dela. Então, assim, é uma questão de posicionamento de marca, e a gente tem um posicionamento bem claro com o Diego. Então, assim, inclusive, quando você falou da reserva, a reserva tem uma particularidade excepcional, eu diria, e excepcional em todos os sentidos da palavra, que é a questão da Adidas ter aprovado essa parceria. Porque a Adidas concorre diretamente com a reserva na linha Originals. Então, a linha Originals da Adidas compete diretamente com a reserva. E o Diego é atleta Adidas Performance, mas como o contrato dele é um contrato muito amplo, envolve também a Originals. E a gente conseguiu convencer o pessoal da Adidas que não tinha intenção de usar a imagem do Diego para vender produto, Produto assim, vamos lá, produto com a cara do Diego, produto com desenho que o Diego gosta, ou uma linha de produtos específica pro Diego, por questão também deles. E aí eu convenci a eles, a gente, eu e o Diego, claro, convencemos a Adidas a liberar essa utilização da imagem dele pela reserva. E a gente tem tido bons números com isso. Então, assim, é um caso extremamente raro em que uma marca, um patrocinador, né, um dos maiores patrocinadores hoje do Diego, liberou para a gente usar a marca dele com a reserva, o que é muito legal. Então, assim, a gente, justamente por isso, a gente tenta posicionar o Diego na direção certa. Não o Diego, o Diego é um cara muito inteligente, mas assim, a gente tenta filtrar bastante as coisas que a gente vai fechar com ele, entendeu? É, e em relação a isso que você falou do jogador ou da personalidade, parte muito também da personalidade desse cara com determinadas coisas, né? Tipo, o Diego não vai ser um Neymar que faz... Não que Neymar esteja errado, mas assim, a história do Diego, a forma como o Diego se posta, e a gente está usando como exemplo, porque é o exemplo mais próximo que a gente tem. Mas o Diego nunca vai fazer um comercial de vaquinha, sabe? Ou sei lá, de essas coisas bizarras às vezes que o Neymar aparece. Sim. E acho que às vezes falta um pouco isso, né, para algum entendimento dessas empresas, porque como você falou, é uma visão muito ruim achar que o jogador de futebol, ele não atinge as classes A, B e etc. Porque é exatamente o contrário, né? Ainda mais se são jogadores de seleção brasileira e de renome mundial, porque além desses caras atingirem essas classes mais altas, eles atingem outros países também. Então, assim, claro. é um pouco de sei lá, falta de percepção, né? Enxergar que um Kaká é um cara que vai atingir classe A a Z, o Diego, quem é que é outro. É, o futebol seja. É o esporte mais popular do mundo, popular em todos os sentidos, tanto para a população de baixa renda, mas também com a população de alta renda, entendeu? Então, depende muito mais de como o atleta ou a celebridade se porta no que diz respeito à propaganda, à influência e tudo mais, do que propriamente um preconceito de dizer, ah, futebol é coisa de pobre. O futebol é coisa de todo mundo, entendeu? Sim. Então, assim, o cara influencia as massas, e as massas tem gente pobre e gente rica, mas é uma questão realmente de posicionamento, sabe? Porque quando você vai fazer um estudo de mercado do Diego, quem for fazer, pode fazer, vai ver o que eu tô falando. O Diego, ele tem uma grande influência sobre todo mundo, sobre todas as classes. Então, uns falam do cabelo, outros falam da barba, outros falam que ele é bonito, outros falam que ele tá sempre elegante. Outros todos juntos. Quando o Diego foi receber a premiação do Campeonato Brasileiro de 2016, por exemplo, ele tava vestido de Hugo Boss. E aí foi super elogiado. Toda vez que ele subia para receber prêmios, acho que ele recebeu dois ou três prêmios, um em nome do Flamengo, inclusive. Todo mundo falava, pô, mas olha só que cara elegante, não sei o que, papapá. Então, é uma diferença. Você não vai ver o... Sim. Provavelmente, não vai ver o Kaká fazendo anúncio de um produto muito popular, muito Sim. barato, ou muito, sei lá. Porque o Kaká também tem essa preocupação. As pessoas que trabalham com o Kaká também têm essa preocupação. E quando você fecha acordos com marcas de alto custo, vamos dizer assim, de luxo ou coisas assim, essas marcas também esperam um posicionamento do jogador que não seja um posicionamento dele pegar uma camisa da Uruguaiana e vestir, entendeu? Então, Sim. assim, uhum. é uma questão muito mais de posicionamento de marca e opção nossa do que gostar ou não gostar de fazer alguma coisa, entendeu? Basicamente isso. O Vitor puxou um gancho, acho que seria interessante ouvir a opinião do Rafael, que o Vitor falou do Neymar, e alguns episódios atrás a gente citou o caso do Neymar e da Gillette. Uhum. E no próprio episódio, eu, o Vitor, eu acho que era o Ivo Neumann que tava com a gente, também a gente falou que O grande lance ali foi uma falta de gestão de carreira ou então uma análise errada do que estava acontecendo. O Vitor acha que o Neymar, já que ele não falou nada na Copa, não deveria falar nada depois. Eu acho que seria interessante o Rafael expor a opinião dele, se ele quiser, claro, sobre o caso do Neymar e da Gillette. É, eu acho o seguinte, eu acho que foi, o problema ali foi o timing da parada, entendeu? Eu não trabalho com o Neymar, infelizmente, gostaria muito de trabalhar com ele. Inclusive, fica a minha propaganda, Neymar, tamo aí. Meu irmão, só pra interromper rapidinho, se o Neymar ouvir esse episódio aqui, eu e você, nós e você chegamos em lugares que nunca imaginamos. Olha que a internet possibilita isso, hein, cara. Você nem sabe onde você Neymar, chega. Neymar e Beyoncé, amo vocês. A Beyoncé não, mas a Kim Kardashian já teve a honra de tirar uma foto comigo. Mas isso é uma história para outro programa. Não, ela tirou foto comigo, realmente, eu nem reconheci, cara, mas depois eu conto essa história. Mas assim, no caso específico do Neymar em relação a essa publicidade, você tem razão quando você fala que o Neymar não falou durante a Copa e não pode falar, não poderia falar. Quer dizer, ele pode fazer o que ele quiser, obviamente. Mas o que faltou ali na marca foi uma questão de timing que eu acho, desconfio, penso que talvez isso tenha sido porque a Gillette deve ter fechado uma publicidade com ele e essa publicidade foi pensada para o caso do Brasil ser campeão, eu acho. Sim. Vamos lá. Sim. E aí o Brasil sendo campeão, o Neymar tinha que fazer uma publicidade com a Gillette falando sobre o título. Como não foi, eles tinham que aproveitar isso que provavelmente eles já tinham pago, e aí acharam uma maneira de se comunicar ali. Mas o tempo, para mim, foi errado, porque, por exemplo, se essa publicidade fosse lançada depois dos dois próximos jogos do Brasil, em caso de vitória dos dois, assim, em caso de boa atuação do Neymar, já teria passado quanto tempo? Já estamos em setembro, a Copa acabou em julho. Dois, três meses da Copa do Mundo. O Neymar já está indo bem de novo lá no PSG, já está fazendo a diferença lá. Ele falou, depois da Copa, que ele falou lá no evento dele, lá no evento beneficente lá do Instituto Neymar, então assim, ele já teria falado novamente e tal. Então eu acho que o mais errado ali não foi o texto, não foi o Neymar como garoto propaganda, foi o tempo, foi o timing realmente da parada. Eu acho que foi muito, estava muito vívido, o Neymar foi muito criticado, e na minha opinião, assim, sinceramente, foi injusto o que fizeram com ele, porque eu até no meu Twitter postei lá pro Alan Shearer e tal, quando os jogadores da Inglaterra ficavam pulando e simulando também, e eles não falavam, porque ali, durante a Copa do Mundo, nitidamente rolou uma tentativa de desestabilizar emocionalmente o Neymar. Por quê? Porque todo mundo sabia que se o Neymar recuperasse o melhor jogo dele na Copa, o Brasil seria muito difícil ser batido. Então, todo mundo ali já estava preparado. Vocês devem lembrar muito bem que estavam se especulando demais. Quer dizer, as previsões eram de uma final Brasil-Inglaterra. Então, ali a Inglaterra começou a bater no Neymar nesse tempo. Não à toa, atores, o ator do Harry Potter, comentaristas ingleses, o próprio Cantona, que é francês, mas, enfim, jogou na Inglaterra anos e anos e é um ídolo lá na Inglaterra. Não à toa, e não coincidentemente, essas pessoas foram as pessoas que mais pegaram no pé. E o contrário não aconteceu. Ou seja, esses mesmos críticos, duros críticos do Neymar, não tiveram uma autocrítica nas suas seleções. Porque você vai ver lá o Mbappé, ele vai simular, ele vai rolar. O Sterling, enfim, todos os jogadores fizeram o que o Neymar fez, entendeu? O problema é, o Neymar estava na crista da onda, porque todo mundo sabia que o Messi e o Cristiano Ronaldo não tinham chance de chegar a uma final e serem campeões, porque os times, tanto da Argentina quanto de Portugal, estão muito abaixo do nível dos dois. Então, a única esperança dos três caras hoje mais vistos no mundo, né, Messi, Neymar e Cristiano, era que o Neymar chegasse. Então ali já estava rolando uma destruição da imagem, colaborada também, em parte, pelo Neymar, que apanhava, mas overreact, né? Que, enfim, fazia mais do que o que precisava. Tipo, naquela, por exemplo, Contra o México. No México, por exemplo, pouca gente reparou que o pisão o pisão que o cara deu, o Neymar, ele deu também no juiz. Acertou no juiz. Sim. O juiz viu, o juiz tinha que ter expulsado o cara, não expulsou, aliviou. Os próprios juízes, ao invés de protegerem o atacante, que é o que se faz normalmente, não, o VAR, aquele pênalti no Neymar foi pênalti, entendeu? Você, pelo menos pra mim, tá? Essa é a minha opinião. Pra mim também foi, pô. Você vendo em câmera lenta, a coisa suaviza demais, entendeu? Mas eu peguei um ângulo, até postei no meu Instagram um ângulo de um torcedor que filmou o pênalti de frente. E dá pra ver ali que o cara dá um empurrão no Neymar. E o Neymar ali não fez o tal do overreacting. Ele caiu olhando pro juiz e cobrando, entendeu? E o próprio VAR também. Não foi isso? Foi. Então, e o próprio VAR disse que não foi, quer dizer. Então, assim, acho que houve excesso de todas as partes, no caso do Neymar, durante a Copa do Mundo, mas muito menos do Neymar, porque precisa fazer aquilo para se proteger e que ele faça mais vezes, porque, meu irmão, antes o Neymar jogar a carreira toda se jogando, do que ele ter os problemas, por exemplo, que o Ronaldo teve de contusão, que ficou 2 anos sem jogar, sim. E a gente hoje fica pensando, porra, Ronaldo jogou pra caramba, sim, né? Ronaldo jogou pra caramba, mas se ele não tivesse contundido, nenhuma delas foi contusão por porrada não, tá? Mas você pode usar o exemplo do Eduardo da Silva também, que teve um problema seríssimo, ficou 1 ou 2 anos sem jogar pelo Arsenal, por conta de uma entrada dura de um atacante. A gente aqui também, a gente fez um especial, né, durante a Copa e tal, e quando tava tava no calor do momento, né, da Copa, das críticas ao Neymar e etc, a gente tinha essa mesma opinião, do tipo, cara, se ele não pula, se ele não sai da falta, meu irmão, os caras pegam ele no meio. O zagueiro sabe disso. Sabe, com certeza. O que tava acontecendo durante a Copa, desculpa até te interromper, mas... Nada. Mas já interrompendo, o que estava acontecendo durante a Copa é que a proteção ao atacante, ao jogador brilhante, estava tão ao contrário que os zagueiros se aproveitavam disso. Sim, enfiaram a porrada no Neymar. Sim. De forma covarde. Tentando atingir lá o metatarso dele, entendeu? Lá todo mundo sabia, o mundo inteiro sabia que o cara ficou focado no metatarso. Então todo mundo focava ali para bater ali, para ir em cima. Sabe, então assim, eu acho que as pessoas pegam muito no pé do Neymar de uma forma injusta, porque o cara, a própria imprensa brasileira não faz o que todas as empresas do mundo fazem, que é proteger proteger os seus talentos. Eles preferem jogar contra. E aí cai na pilha da Inglaterra, cai na pilha da França, cai na pilha de todo mundo. Porra, você pegar uma manchete, Neymar é notícia em todos os jornais por simulação. Mas que meu irmão? Porra, quem é que... É isso. O próprio jornalista tá dando um tiro no pé, porque, porra, se o Brasil é campeão do mundo, os caras estavam falando até hoje sobre isso, estavam sendo muito mais assistidos. O futebol no Brasil é uma coisa muito grande, então... O cara ia ter muita exposição com o caso do Brasil campeão, mesmo não sendo campeão, mas avançando outras fases, avançando para a semifinal, que aí você já garante mais 2 jogos. Os caras teriam. Tanto que quando o Brasil foi eliminado, grande parte das equipes do Sport TV e das outras mídias voltaram ao Brasil. Então, assim, é o maior tiro no pé que você pode dar, é você ir contra o seu maior ídolo. E, assim, para terminar, o Neymar é o grande produto de futebol da Globo. E a própria Globo, em grande parte, assim, Globo Sport TV, em grande parte, metia o pau no Neymar, que criticava o garoto o tempo todo, qualquer coisa e tal. Vinha o Rizek, vinha Casagrande, vinha todo mundo criticar o cara. No momento em que você tinha, era que dar apoio pro cara, sabe? Então, assim... Todo mundo falando, mas o sofrimento do Neymar, que sofrimento, o cara é rico, não sei o quê. não é bem assim, sabe? Tipo, a gente tem os nossos problemas, vocês têm os problemas de vocês, eu tenho os meus. E não é por isso que a gente vai se lamentar dos nossos problemas se tem gente morrendo na África de fome. Porra, esse é um problema muito pior do que o nosso? É, mas cada um tem seu problema. E o seu problema é grande pra caramba. E isso e faz sofrer, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão da propaganda do Neymar, acho que a única coisa que faltou de fato foi timing, porque o texto tá ótimo. Ninguém falaria que foi ou não foi feito por ele se fosse num momento mais apropriado para isso. E acho que o Neymar foi muito criticado injustamente, muitas críticas justas, tá? É porque ele não jogou tudo aquilo que sabe, que pode, mas também muitas críticas injustas pelo fato do cara ter que ser protegido, pelo fato do cara ter apanhado e ter escapado de muitas faltas durante a Copa do Mundo. E terminou como líder de várias estatísticas ali na Copa do Mundo, inclusive de faltas sofridas. E uma coisa que me passou a cabeça aqui quando você falava é que a gente devia ter trazido o Cota para falar do Neymar na época. acho que ia dar muito certo. E que também a gente comentou muito isso, cara, que como eu tô mais próximo, né, por causa da faculdade, o que fizeram com a seleção brasileira, o que sempre fazem com a seleção brasileira em anos de Copa, em que a seleção não rende o esperado, não é campeã nem nada disso, cara, é uma coisa inacreditável que passa os limites da burrice, sabe? Porque enquanto a gente aqui fica dando tiro no pé, como você falou, tipo, na própria Argentina e na própria Inglaterra também, o Brasil é tratado como se fosse mais um, sabe? E se a gente mesmo não trata a gente com o valor que a gente sabe que a gente tem dentro do futebol, principalmente, cara, não vai ser a Argentina, não vai ser a Inglaterra, não vai ser a Suíça que vai dar essa voz pra gente. E em relação ao Neymar também, só pra gente meio que fechar um pouco antes de uma perguntinha que eu vou fazer, o que se bateu muito na tecla na época foi o fato de tratar ele como menino, dele ter essa proteção toda, até da própria mídia em certos momentos, mas principalmente de quem trabalhou com ele, de quem gerencia a carreira dele, de ser tratado como um menino ainda, mas tem 26 anos, não sei o que lá. Isso também concorda em partes, esse discurso que as pessoas têm em relação a ele, mas que, cara, tirando a parte do que, tanto como eu falei na época, que você acabou de falar do time, também não vi problema nenhum, a peça foi muito bem feita, o texto estava tudo ok, mas é aquela, né, cara? E uma outra coisa também sobre os amistosos. Cara, se aí que eu acho que deveria ser criticado, porque se o Neymar não vai bem num jogo contra El Salvador e no jogo contra os Estados Unidos, meu irmão, aí que tem que criticar o cara mesmo, porque esses amistosos são outro daria outro podcast, inclusive, falar só desses amistosos caça-níqueis que não, mas esses Brasil, amistosos historicamente esses amistosos geralmente pós-Copa são amistosos em que a seleção paga acreditando no título. E aí, enfim, o título não veio e a seleção tem que cumprir, de fato, esse amistoso, sabe? Eu acho que isso aí é uma outra história, entendeu? Eu acho que eu não vejo tanto problema em fazer vários amistosos que sejam apenas pela grana, mas eu vejo muito problema da seleção jogar muito pouco no Brasil. Isso eu acho muito ruim. Acho que isso poderia, de certa forma, ser compensado com as redes sociais da seleção, mas o fato da seleção ter as redes sociais vinculadas à CBF, claro, por um motivo óbvio, a seleção é da CBF. Sim. Mas a seleção também é dos brasileiros, e a CBF, ela tem tido problemas, né, desde sempre, vamos lá, mas... Desde sempre, enfim, né? De 2013, 14 pra cá, as coisas são recorrentes, tem gente presa, tem gente com mandado de prisão, tem gente que não sai do Brasil, enfim... Então, eu acho que a melhor maneira de você desvincular isso seria criar perfis para a seleção brasileira, desvincular isso da CBF, tá? E aí, a partir daí, você conseguiria atingir melhor os torcedores, de uma maneira mais divertida, mais cômica, menos séria. E aí, a própria CBF deveria fazer alguns amistosos aqui com esse dinheiro que ela arrecada com os amistosos de lá, enfim, com tudo que eles têm, para trazer grandes seleções para jogarem aqui no Brasil, entendeu? A gente fez grandes estádios durante a Copa do Mundo, muitos estádios não estão sendo utilizados da forma correta, Então, bom. Ou nem estão sendo utilizados. Ou nem são, né? Exatamente. Vamos ter aqui uma Copa América, que vai dar uma salvada nisso. Mas assim, Acho que a CBF também poderia trazer para o Brasil alguns jogos importantes. E ela opta por jogar os jogos fora do Brasil. E isso atrapalha demais a popularidade da seleção com o brasileiro. E uma coisa que eu queria perguntar é menos sobre é mais. São duas coisas, na real. A sua relação, assim, com o futebol como um todo, até com o próprio Flamengo, depois de você ter trabalhado lá. E como você vê, cara, tipo, pra quem se interessa no assunto, pra quem quer entrar no mercado, essas coisas de oportunidade de trabalho. Acho que você diminui muito a sua paixão de torcedor quando você vai trabalhar com futebol. Você vê muita coisa, seja errada, seja certa, você vê muita coisa que o torcedor idealiza, no geral, e que faz essa imagem. Porque, vamos pegar um exemplo aqui de diferente para você entender onde eu quero chegar. Vocês dois já devem ter ido à Disney, já foram? Sim. Não. Tá. Mas sim, quem não foi? Quem não foi? É, Vitor, eu. Vitor, você não foi à Disney, mas você imagina que tem alguns amigos que foram e você sabe que lá os mascotes não falam. Quer dizer, o mascote. O Mickey não fala, o Pateta não fala, o Pato Donald não fala, os personagens não falam. A não ser as princesas ou quem faz papel de humano. Por que isso? Por que isso? Porque o cara não vai conseguir imitar, não vai conseguir fazer tão bem o personagem. E a própria criança que vai ali vai ver que dentro, porque você imagina que uma criança olhando o Mickey, pedindo o autógrafo do Mickey, não imagina que dentro do Mickey é uma pessoa. Ela tá ali acreditando que ela tá de frente com o Mickey. Então, esse imaginário é que faz a Disney ser tão especial. E é esse imaginário que faz o futebol e qualquer outro esporte ser tão especial. Você vê, você ficou feliz pra caramba com uma curtida do Diego. A gente tem muito pouco retorno e a gente não liga quando a gente é torcedor, aquele torcedor ferrenho, passional, doente pelo time. Porque o pouco de retorno que a gente tem é suficiente pra gente ficar feliz a semana inteira, até a próxima derrota. Entendeu? Ou às vezes nem teu time nem entra em campo, mas o rival é eliminado, o rival toma uma goleada e você tem você pensa assim, que bom, ótimo, e fica feliz com aquilo ali e ri. Então esse imaginário se perde um pouco quando você entra no futebol e começa a ver o jogo como ele é, as coisas como elas são, entendeu? Muita coisa decepcionante, existe muita coisa decepcionante no futebol, existe muita picuinha nos bastidores, a empresários que são bons, empresários que são ruins, como toda profissão, assessores que são bons, assessores que não são, pessoas que querem só estar ali para sacanear, para levar para o mau caminho, entendeu? Fazer perguntas que não deveriam ser feitas. Então você começa a acompanhar e vê uma coisa assim muito ruim que tira a tua essência como torcedor do futebol. Então, a minha primeira dica é, se você quer trabalhar com futebol, prepare-se, porque a sua maneira de ver o futebol muito provavelmente vai mudar. E você vai se decepcionar. Então, assim, não é que seja uma decepção, tá? Trabalhar com futebol é um sonho. É um sonho. Eu tenho um coach agora, que agora não, já tem um bom tempo, um cara muito meu amigo, resolveu mudar totalmente a vida dele e virou coach, seguiu a carreira de coach e hoje em dia me ajuda demais. E ele fala justamente isso, da gente ser muito grato pelas coisas que a gente tem e pelo que a gente alcançou. Então assim, mas a gente trabalha com uma coisa e tem contato com pessoas que todo mundo gostaria de ter. É um sonho, é muito legal, muito bom. Só que ele cobra um preço, esse sonho cobra um preço. Sabe, tipo, nessa mesma palestra, ou em outra palestra, ou em outras palestras que eu já dei, eu sempre falo isso, cara. Não é fácil. Muitas vezes você tem que engolir o seu orgulho. Muitas vezes você é humilhado até sem a pessoa querer, sabe? Mas sim, diversas vezes eu já fui para hotel, fiquei esperando lobby um jogador descer por 6-7 horas seguidas, sentado ali buscando o que fazer, e no final o cara não pôde vir porque tava dormindo, sacou? Já aconteceu outras diversas coisas, outras situações complicadas, e meu irmão, é ser perseverante o tempo todo, porque não você tem, você vai levar muito. Então você busca o seu sim, e você tem que ter muita resiliência, você tem que ser muito certo do que você quer, porque se você for, ninguém vai tirar de você a vontade de trabalhar com isso. Se você tiver muita vontade, é uma panela, mas a panela tem que se abrir de vez em quando, então em algum momento você vai conseguir entrar. Nessas profissões, né, que primordialmente, né, a gente lida com pessoas, né, comunicação social, publicidade, jornalismo e tal, a gente tem que ter na cabeça que nossa principal especialidade tem que ser engolir sapo, meu irmão. É tipo, ficar na tua, saber que você vai tomar muita porrada. Porque é uma coisa que eu vejo muito, assim, que não só eu, né? Como provavelmente não fui eu que tive essa ideia, eu vi em algum lugar, mas você vê muito as pessoas criticando essas funções de publicitário e jornalista, né? Que é o que a gente tá tratando mais aqui. Sim. Mas você nunca vê um cara criticando um engenheiro, perguntando como é que aquilo é feito, se ele estudou pra aquilo, ou um médico. Mas aí no jornalismo você vê os caras pensando: caraca, você realmente estudou pra fazer isso? Como é que você faz isso de uma forma tão merda? Então, assim, cara, é uma... Não, assim, tem que saber lidar com essas coisas, e foi o que o Rafael disse, né, cara? É ser perseverante pra cacete, e uma hora no cansaço, você vai vencer pelo cansaço, né? Literalmente. É, exatamente. Então, você martelar uma hora firme, né, cara? Então, meus primeiros clientes não me pagavam nada. Eu demorei muito tempo pra ganhar dinheiro com isso, e é uma coisa muito cíclica. Às vezes você ganha, porque você imagina que você trabalhar com futebol só tem o glamour, o cara, os jogadores geralmente que trabalham, né, que precisam de um trabalho de assessoria e de marketing, são jogadores que normalmente têm uma condição financeira muito boa, mas, cara, ao mesmo tempo, muitos deles estão acostumados a ter muita coisa de graça, entendeu? Sim. A ter pessoas trabalhando para eles de graça, porque é o cara, porque é o jogador e tudo mais. E alguns deles se aproveitam nessa situação pra chegar pra você e falar: ó, não vou te pagar nada, se você quiser fazer comigo, você faz, a gente trabalha junto, você ganha junto comigo, ganha projeção, ganha no percentual do que você fechar pra mim, mas se não quiser, cara, tudo bem, eu faço do meu jeito. Já escutei isso de várias pessoas. Então, assim, e essa é uma das razões pela qual, ou pelas quais, eu sou muito, muito grato ao Diego, porque o Diego é um cara que, não só ele, vários outros, a maioria dos meus clientes são assim, mas o Diego sempre soube valorizar muito o nosso trabalho, entendeu? Hoje o Diego é o jogador brasileiro com mais marcas associadas jogando aqui no Brasil, e provavelmente ele só deve estar atrás do Neymar e Gabriel Jesus, talvez. A gente tem aí reserva, Hugo Boss, Deezer, Adidas, estamos fechando agora mais uma, tem outras que a gente está negociando, a gente tem muitas marcas que são associadas ao Diego, Wix, que é aquela empresa israelense de site pré-fabricado. Então, assim, a gente tem um trabalho muito bem feito com o Diego, porque o Diego sabe da importância que isso tem. E outros jogadores também sabem, mas é porque o Diego é um cara que sabe valorizar bastante. Então, por isso que eu tô fazendo esse agradecimento a ele também, se ele estiver nos ouvindo. Porra! Aí eu choro realmente. Muito obrigado. Mas é isso, obrigado, cara. Eu acho que a dica que eu dou é essa, cara. Seja perseverante, busque o que ninguém faz, porque fazer o que todo mundo faz, já tem muita gente fazendo, E se você está iniciando, dificilmente você vai fazer melhor do que quem já tem experiência, porque é motivo óbvio, né? Quem já tem experiência no assunto sempre vai ter vantagem sobre quem é iniciante, a não ser que você tenha uma grande ideia. Então, busque inspirações, busque ideias, não fique parado, não desanime. Você que está me ouvindo aí, vai tomar 20 nãos, 30 nãos, 100 nãos, mas o sim vai valer a pena. E quando você abrir a porta da esperança, digamos assim, você aproveite, agarre ela com todos os dedos, unhas, dentes e tudo que você puder, e faça um bom trabalho, porque o boca a boca funciona muito nesse meio, entendeu? Sim. Tem alguma pergunta aí, Igão, pra gente ir fechando? Não, acho que encerrei as minhas perguntas. Então, eu tenho fugindo de fato, né, da Diego, marketing e tal, eu quero saber, cara, como é que tá agora esse... Você tá atacando de youtuber, né, com o canal Barbaridade, que inclusive eu acompanho, esperando bater as metas para os sorteios das camisas do Diego, do Everton Ribeiro, e são duas coisas, na real, essa questão, né, com o YouTube, e também se, além do Diego, existem outros clientes que a Ocean trabalha de forma mais assídua, assim, de forma mais presente. Então, vamos lá. Sobre o Barbaridade, meu irmão, tá sendo um prazer fazer, porque... outra coisa que eu tava conversando com o meu coach agora, o Arnaldo. Aliás, indico muito, ele é muito bom, Arnaldo Neto. Procurem o rapaz, que ele é muito bom. Tá nas minhas redes sociais, vou marcar depois ele aí. Quem tiver ouvindo, pode marcar. Pode procurar, que o cara é um fenômeno. Eu tava conversando com ele sobre isso, que quando você trabalha num emprego convencional e você tem um chefe, você geralmente está de saco cheio do chefe o tempo todo. E o que mais você quer nesse momento em que você está de saco cheio do teu chefe e da tua rotina, é abrir um negócio novo, um negócio seu, em que você seja o seu próprio chefe. Acontece, meus amigos, o seguinte: quando você abre um negócio, você deixa de ter um chefe de verdade e passa a ter 10, 100, 150, 1.000, 1 milhão. Sim. Depende muito do que você vai fazer, mas você deixa de ter um chefe e passa a ter vários chefes. Porque os jogadores, no meu caso, são meus chefes. As marcas que a gente trabalha são nossos chefes, entendeu? Então, assim, a gente... E aí você pensa assim, mas, pô, pelo menos eu tenho vários chefes, mas pelo menos o meu horário é flexível. Flexível é, mas você vai deixar de trabalhar 8 horas por dia para trabalhar 12, 13, 15... 16. Domingo, feriado. Não tenho. Desde que eu saí do Flamengo, eu não tiro férias. Eu não desligo o meu telefone. Falo assim, foda-se, hoje eu vou fazer. Hoje eu vou trabalhar. Hoje eu não vou nem olhar o WhatsApp. Hoje eu vou curtir o meu parque de diversão, que eu adoro ir pra Disney. A gente vai agora no final do ano, se Deus quiser, pra Disney de novo. E assim, eu não consigo desligar, entendeu? Porque eu sou à frente do Porque existe uma outra questão também, que é o seguinte: o jogador, ele tem muita gente cercando o cara, pedindo coisa, ou quando ele vai mal, enchendo o saco dele e tal, não sei o quê. Então, o contato de um jogador de futebol grande é uma coisa muito sagrada, muito, sabe? Sim. Não é uma coisa que você pode vazar. Não envolve só aquele jogador, né? Envolve todo um outro universo, exatamente, que é o universo do cara. Então, por mais que eu confie, eu só trabalho com quem eu confio, eu não passo o telefone de todo mundo para eles, até por uma questão do cara se sentir privilegiado de estar sendo atendido diretamente pelo negócio, pelo dono do negócio. Por mais que eu não faça a operação em si hoje em dia, já fiz durante muito tempo, o meu trato diário é direto com o jogador, entendeu? Sim. E esse contato eu não posso passar para ninguém. Eu não posso passar essa atribuição para outro funcionário meu. Então, eu fico sobrecarregado, sabe? Porque o tempo todo eu tenho que atender os caras e falar, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, vai rolar isso, vai rolar aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, eu não tiro férias, não tenho sossego. A primeira coisa que eu faço ao acordar é pegar o celular e ver o que aconteceu. Eu trabalho até muito tarde, geralmente eu dormi 3, 4 da manhã, às vezes até mais. E por isso eu também acabo acordando um pouco mais tarde, porque óbvio, ninguém consegue ficar 24 horas no ar, né? Exatamente. Sim. Então, mas assim, é difícil, não é fácil. E aí, a questão da barbaridade veio como uma necessidade de eu desenvolver algo para mim. Porque eu tenho contato com todos os jogadores, eu costumo dizer que eu tô a duas ligações de qualquer jogador do mundo, e qualquer mesmo, eu posso ligar para um que eu posso mandar uma mensagem para um, que mande para outro, para pegar o telefone do Cristiano Ronaldo para mim. Eu posso mandar uma mensagem para um amigo, um jogador amigo meu, e ele vai me mandar o telefone do Messi. Isso não significa que eu, né, que eu vá desenvolver, né, o contato isso. com o jogador. Uhum. Isso não significa isso. Mas significa que eu posso ter acesso àquele cara de alguma maneira. Então, assim, eu pensei em desenvolver alguma coisa que eu pudesse... Usar esse acesso para meu benefício também, para eu aparecer também, enfim, para as pessoas me verem e tudo mais, porque o reconhecimento é sempre muito bem-vindo. E aí eu montei o Barbaridade. É, e eu acho que, meio que completando um pouco o que você disse, além de você fazer algo pra você também, você mostra algumas outras coisas que quem é fã de futebol, que acompanha, não tá acostumado a ver o cara. Por exemplo, o Everton Ribeiro preparando risoto, sabe? Essas coisas que não estão na... A galera que acompanha normalmente futebol. É isso que eu falo pra eles. Eu falo assim, olha só, o programa é Barbaridade, o canal é meu e tudo mais, mas vocês também têm um benefício do torcedor ver vocês no dia a dia, numa situação inusitada, uhum. provando que vocês também são seres humanos, sim. entendeu? Pô, você vê o Diego Alves cantando, a gente tá editando agora, nesse momento, enquanto eu tô no escritório falando com vocês, o meu editor tá na sala editando o vídeo do Juan, que vai ser o próximo vídeo do Barbaridade. Uhum. E o Juan cantando, cara, ninguém nunca imaginou ver o Juan cantando. É, música. Então, Entendeu? O Diego suando frio porque tá falando com alguém, ou cantando, no caso também, pra umas senhoras lá na frente do Barra Shopping, entendeu? São situações que não são... Elas não são humilhantes. Sim, são. Elas são constrangedoras na medida certa do que é engraçado. Sim. E do que é relevante pra mostrar pra todo mundo que o jogador também brinca, se diverte. Eu lembro que quando a gente lançou os três vídeos com o Diego Alves, muita gente falou assim, nossa, mas ele é tão gente fina, achei que ele fosse metido. Não é, cara, ele é um cara, pô, engraçadíssimo, super gente fina. Ele não é um cara metido, não é um cara fechadão, é um cara muito engraçado, um cara legal, entendeu? É importante pro grupo. O próprio Juan também vai mudar um pouco da impressão percepção. Que as pessoas têm, a percepção das pessoas têm com o Juan, que é um cara engraçado, um cara extrovertido, brincalhão. O Everton Ribeiro, não consegui botar ele pra cantar, mas em compensação a gente fez uma comida lá e a gente ficou lá. Ele tava na casa dele, super à vontade, entendeu? Sim, sim. Então, a minha ideia com o canal não só é ganhar notoriedade, ter um projeto meu, mas também dar aos jogadores a oportunidade de mostrar pra todo mundo, embora eles não devam nada a ninguém, não precisem mostrar nada pra ninguém, mas que dê a oportunidade pra eles mostrarem que são pessoas comum, entendeu? Que ele tem uma exposição muito grande pelo fato de ser um jogador de futebol e tá toda semana na televisão de todo mundo acompanhando eles, mas fora isso, o cara é um cara comum. Exatamente, e acaba virando mais uma ferramenta de trabalho pra você também, né? Pra poder divulgar mais ainda mais os seus clientes, né? Exatamente, assim, e vários outros jogadores já... O meu canal ainda não é grande, tem 18 mil e alguns quebrados, quase 19 mil inscritos. A gente está meio longe ainda das metas que a gente colocou pra gente. Mas assim, muitos jogadores já vieram pedir para participar do quadro, entendeu? Porque eles gostam, porque eles veem, eles enxergam naquilo. Primeiro, a coisa que todo mundo que trabalha com futebol mais gosta, e isso, cara... Vocês podem perguntar para o jogador ou para a pessoa que trabalha com futebol que vocês quiserem, e eles vão responder a mesma coisa. Eles gostam da resenha. Sim. A resenha que é a parte mais legal da história, sabe? O cara, por exemplo, os caras do futebol, eles não ficam vendo os jogos deles depois. Às vezes nem gostam de assistir futebol. Tem lutadores também que não assistem o UFC. O Aldo não assiste o UFC, entendeu, o tempo todo. Ele raramente assiste. Ele prefere jogar o videogame dele, ele prefere, enfim, falar de luta, a gente fala e tal, não sei o que, mas depois da luta acontecida, aí, mas bom, a gente fala de videogame, fala de Flamengo, de Maracanã, entendeu? Então, assim, a parte mais, a parte que todo mundo mais gosta é a parte da resenha. E a minha ideia foi justamente isso, trazer essa resenha pra cá e também me adequar à realidade dos youtubers, porque, por exemplo, pra quem ainda não viu lá, youtube.com/barbarizadetv, vamos curtir e seguir o amigo, né? Não é um, a ideia não é ser um canal do Flamengo, é um canal de um flamenguista declarado, mas que tem outros jogadores de outros times que a gente vai fechar, vai fazer e tudo mais. E assim, é o cara que é um gordinho, o último a ser escolhido na pelada, né? No Paroímpar, eu sou sempre o último, que não é um merda, não sabe jogar nada de futebol, mas não sabe matar uma bola, entendeu? É, verdade. Você vai é uma coisa que tem no juiz também, né? Aqueles desafios de imitar o gol, a pedalada do Robin também. Pois é, por que que eu fiz isso? Porque é basicamente uma paródia de jogada, porque todo mundo sabe. Todo mundo que vai fazer vídeo no YouTube tem muita habilidade, sabe fazer, sabe pedalar. Desafio do travessão, o cara acerta 5 travessões. Irmão, se eu tentar, eu não vou acertar. Eu só vou acertar se acertar uma sorte. Se acertar uma, não vai estar nem mirando. Pois é, exatamente isso. Então, assim, é trazer um pouco pra realidade do brasileiro comum. Porque nem todo mundo joga pelada bem pra caralho. Joga só pra se divertir, né? Que é o que às vezes parece que o futebol, como virou, como envolve muita. É o que a gente sempre diz aqui também. Envolve muita emoção, muita paixão, essa coisa toda que é o que o futebol é. Mas às vezes as pessoas esquecem também que no final das contas, a não ser quem é profissional, quem trabalha com isso, é um divertimento. Então, assim, tipo, você. Claro. Eu fico muitas vezes puto com o Flamengo, tá? Eu, esse ano, especialmente, eu tô tentando ir. Acho que eu só não fui num jogo no Maracanã esse ano. Então, assim, eu realmente eu tenho passado raiva diversas vezes com o Flamengo de não conseguir dormir, de perder meia-noite, enfim, principalmente esse jogo com o Ceará, puta que eu não vou esquecer esse jogo tão cedo, mas no final das contas, cara, é um entretenimento, é um divertimento, é algo que a gente gosta, que a gente escolheu usar o nosso tempo pra curtir aquilo, então assim, não, exatamente, pessoas parece que esquecem isso um pouco. Não só isso, né, cara, eu falei isso outro dia com o Robinho até. Pô, se a galera cobrasse dos políticos como cobra dos jogadores, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Caralho. A economia número um do mundo, irmão. Porque você vê, pô, o cara não perdoa. Por exemplo, eu recebi um áudio aqui agora até de um torcedor amigo meu falando: pelo amor de Deus, me responde, por que que o Diego não bateu aquela falta ao invés de Paquetá bater a falta? Irmão, o Museu Nacional queimou, brother. Exatamente. Sabe qual é? O Lula, não sei a opinião política de vocês, tá? Mas assim, o Lula tá preso e fazendo propaganda política, irmão. É. E tem gente falando que se o Lula mandar votar numa mula, vai votar numa mula. Sim. Aí você vai falar, por que que o Diego não cobrou a falta? Irmão, passou. Acabou ali na hora, no Maracanã, ficou puto no dia. O jogo de 11 horas tem essa particularidade, isso é uma merda, você tem isso o domingo inteiro de merda, né? Então é uma particularidade do jogo das 11. Muitos sims pra isso do jogo de domingo. Pois é, mas assim, vamos focar em outras coisas que são importantes. É, sabe óbvio, qual é? Óbvio. Porra, a gente tem eleição nesse país esse ano, desde os movimentos ali de 2014, aquela porra, aquelas manifestações e tudo mais, é a primeira eleição de presidente que a gente vai ter. Vamos tomar vergonha na cara, porra. Vamos votar no certo. Exatamente. Porra, votar porque o cara vai dizer que vai tirar teu nome da SPC, ou votar porque o cara disse que vai armar todo mundo, ou votar porque... É complicado. Porra, os caras vêm com as propostas absurdas pra cima da gente, cara. A gente, vez ou outra, a gente entra nesse assunto mais política, né, mas ao passar do tempo que vai chegando a eleição, é inevitável falar, né, porque a gente vive isso. Seria uma hipocrisia muito grande nossa deixar de lado, e provavelmente nos episódios mais pra frente a gente com certeza vai tratar isso de forma mais... Não vai ser um programa político, né, mas não tem como deixar de lado. Não tem como, a gente não para e pensa no seguinte: essa coisa de futebol, política e religião não se discute. Meu irmão, tá doido. Política tem que se discutir. Óbvio. Futebol não, você não vai mudar o time do cara. Então você não, você zoa e tal, mas não precisa discutir. Religião, cada um tem a sua, e tem gente que não tem, e aí tem que ser, você tem que respeitar. Opinião política você tem que respeitar também, mas é uma coisa que tem que ser, sim, muito discutida. Muito debatida. Senão não muda, né? Eu tenho 35 anos, passei 35 anos odiando a propaganda eleitoral. E nessa eleição, a coisa que eu mais queria era que a propaganda eleitoral chegasse. Por quê? Porque você vê o Bolsonaro em primeiro lugar, isso vai, a tendência é mudar quando as propagandas eleitorais dão, sei lá, 30 segundos para ele e não sei quantos minutos para outro candidato, entendeu? Sim, quer dizer, sim. Você não pode votar. Eu já fui pró-Bolsonaro, acho que o Bolsonaro tem sim boas opiniões, boas atuações e, enfim, no geral, ele é um candidato até razoável, mas é a minha última escolha. Assim, de todos os candidatos que estão concorrendo à presidência, eu só voto no Bolsonaro se ele concorrer com alguém da esquerda. Entendeu? Porque você não pode eliminar o seu voto. Eu tava falando isso até com um jogador essa semana. Você não pode eliminar o seu voto, você não pode votar apenas porque o cara é um cara ficha limpa. Desculpa, isso é obrigação do cara. É óbvio, é o mínimo, né? É o mínimo. Aí o cara vai, meu irmão, o cara vai pro Jornal Nacional, vai falar no Jornal Nacional. Aí o Bonner e a Renata, ao invés de perguntar coisas sobre o projeto de governo dele, programa de governo dele e tudo mais, pergunta sobre coisas que ele já responde há 10 anos e que não vai mudar em nada a opinião do eleitor do cara. Porque o cara acha que o Bolsonaro é um bolsomito por causa dessas respostas que ele dá. E acaba que quem discorda fazendo isso só aumenta mais ainda o sucesso, né, do cara. Mas basta você ver no Facebook, eu vi até compartilhei no meu Facebook esses dias um vídeo do Ciro Gomes falando do Bolsonaro. Falou, pô, você chega lá e pergunta um monte de faz um monte de pergunta, se achando no direito de contestar uma ou outra coisa, e ele vem e mostra a hipocrisia que você vai falar. A Renata falou da questão da equiparação do salário de homens e mulheres. Ela tá do lado de um cara que ganha 4 vezes o que ela ganha. E aí? Beleza, o cara é âncora, é editor-chefe, o caralho, não sei o quê. Mas será que no mesmo nível, será que no salário de apresentador de Jornal Nacional é o mesmo pros dois? Não deve ser, né? E aí ele vai e responde isso, que é o que todo mundo quer ver. É uma coisa que eu tô cansado de ver, tô cansado assim, tô de saco cheio, é a hipocrisia das pessoas. É dois pesos e duas medidas, sabe? Outro dia também um amigo meu que é super esquerda tava falando aí pra você que é a favor das privatizações. Eu falei, irmão, me diz uma empresa pública, séria, bem gerida, com um exemplo de gestão e que não tenha seu nome envolvido com corrupção. Ele me deu dois exemplos. É. Não, ele me deu dois exemplos. Beleza. Peguei os dois exemplos e falei, ó, esse é IBGE. Ele falou IBGE. IBGE mentiu aqui numa avaliação da PNAD para deixar a população com a impressão de que a pobreza havia diminuído e com isso beneficiou a Dilma na propaganda eleitoral de 2014. E um outro lá que eu não lembro. Falei, esse aqui também está envolvido nesse processo aqui. Me dá outro. Ah, não sei o quê. Irmão, não tem como. O processo no Brasil é muito burocrático. E é burocrático para facilitar o jeitinho, sabe? Assim, então, para declarar meu voto aqui, eu votaria no Amoedo, caso ele tivesse alguma... Caso ele aumente lá na questão dos votos lá, se nas pesquisas ele subir, o meu voto é dele. Se não, eu gostaria demais de votar no Meirelles, porque para mim é o melhor candidato, mais preparado. Acho que a solução do país está 100% na economia, não está no populismo, não está em dizer que vai tirar o nome da SPC, está em gerar emprego, irmão. Gerar emprego, você só vai gerar emprego se tiver economia sólida. E o cara é economista e ele fez um bom trabalho quando não estava lá. Tanto que o slogan que ele usa é justíssimo, né? Ele fala que, mesmo indo contra o Lula colocou ele lá como ministro da economia. Então, o cara é competente. eu queria muito, mas ele não tem carisma, e o brasileiro ainda volta muito pelo carisma, não sei o quê. Sim. E a minha terceira opção é o picolé de chuchu, infelizmente, eu acho que é nele que eu vou acabar votando. E voto no Bolsonaro caso qualquer outro candidato de esquerda esteja liderando ou esteja ali no, na ida dele pro segundo turno, na ida com ele pro segundo turno. Então, é isso, eu acho que a gente tem que discutir, acho que tem que ser discutido, porque acho que é a mudança que a gente quer pro nosso país, cara, não adianta. É, isso acaba que no final das contas envolve tudo que a gente vive, né, nosso trabalho, nossa família, tudo. Futebol, acaba que tudo. Envolve tudo. Mas violência, aí só pra... Violência, enfim, de tudo. Você ter medo de sair do seu lugar, ou você ter medo de ir em tal lugar, levar o filho, eu tenho filho, vocês acham que não tem, né? Eu tenho um filho de 1 ano e meio, porra, eu me privo muito de levar ele a lugares que eu não levo, porque eu sei que tá difícil, entendeu? É, complicado. Ah, então, influi em tudo. Mas, só pra gente não alongar mais ainda, esse foi o nossa pauta, né, desse 19º episódio. Falamos sobre marketing esportivo, Diego Ribas, Beyoncé, Neymar, política, tudo essa salada que a gente adora fazer aqui nos nossos episódios. E vamos agora então pro nosso último quadro, o Dica do Olheiro. Então, a dica do olheiro desse episódio, a minha dica, acho que diria uma dica pouco cômica, um quadro que eu gosto muito, que eu tava vendo antes da gente gravar, chama Palet Talk Show, quadro do Renato Albani. Cara, eu acho sensacional, rio pra cacete desse cara. E também pra fugir um pouco dessa história de coisa de futebol, que a gente dá muito aqui, série, livro, podcast. Então, minha dica fica aí, o quadro do Renato Albani, Palet Talk Show. Qual é a sua, Rafael? Minha dica é o Barbaridade, um canal maravilhoso. Boa. No YouTube, entendeu? Boa. Engraçado, assista. Tem gastronômico. Gastronômico, tem um gordinho, um barbudo muito bom lá, muito engraçado. De seguir o canal pela página da minha namorada, vou seguir pelo meu, você ganhou 2 seguidores. Muito obrigado, vocês já estão acompanhando. Há prêmios maravilhosos, camisas usadas. Sim. Em jogo, né? Mas suadas ou limpas? Não, estão cheirosas. Estão cheirosinhas, tá. Limpinhas. Tá bom. Limpinhas. Tá bom. Mas assim, e outra coisa, mas assim, importante, até talvez um pouquinho mais do que o Barbaridade, não tanto. Votem. Seja em quem for, votem. Porque o voto obrigatório é escroto, faz com que a gente veja aberrações, tá? No entanto, a gente precisa votar para que essas aberrações sejam menos. Influentes no nosso dia a dia. Então, votem. E você, Igão? Bom, eu já busquei. Eu vou dar 2 dicas. Nunca tive esse insight criativo. Mas eu vou dar 1 dica sobre o tema, que é o Twitter @mkt_esportivo, que é um Twitter que eu sigo sobre marketing esportivo, que eu acho interessante. Eles postam matérias quase todo dia. E uma série que eu acabei de assistir ontem da Netflix, mais uma vez eu aqui falando de Netflix, só que dessa vez eu vou falar de desenho, que é a série Desencanto, da Netflix, que é pelos meus produtores dos Simpsons, e é muito foda. Então, foi isso, galera. Obrigado aí pra quem chegou até o final. O programa hoje mais longo, né, do que os últimos, é porque é difícil trazer um convidado, então quando a gente traz o convidado, a gente chuta o balde, fala pra cacete, é por isso que estamos aqui. Valeu, Igão, como sempre. Ah, não esquecendo, sigam tanto a gente quanto o Rafael nas redes sociais, 4231 em todos os lugares que vocês procurarem. O do Rafael é Elcota, não é com 2 T's? Isso, @Elcota em tudo. Sigam lá, mandem comentários, sugestões e digam qual parte vocês mais gostaram do podcast. Quem sabe eu não vou ceder um prêmio aqui para eles também sortearem. Pra quem ouviu. Aí sim, aí então, eu gosto. Então, se você chegou aqui, fala com a gente ou com o Rafael no Twitter, Instagram. A gente mantém o contato. Rafael, obrigado pra caralho por tudo, tanto pela curtida do Diego como o autógrafo e principalmente por hoje, cara, foi muito maneiro pra gente bater esse papo um pouco mais da nossa área, né, que a gente não consegue trazer tanta gente com experiência e essa expertise da Ocean que você tem com o Flamengo e com a própria empresa. Muito obrigado mesmo, foi maneiro pra caralho, velho. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade, um prazer falar com vocês aí. Prazer, a curtida do Diego lá pra você, foi legal, foi bacana. E podem contar comigo aí pro que vocês precisarem, desde que não seja dinheiro. Então valeu, rapaziada. Abraço, valeu, tchau. Valeu.